pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho? Se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? Muito bem, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão ligadinhos no programa Semeando a Verdade, você da cidade, você do interior, que está ligadinho no programa, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Manda aqui um alô toda especial para nossos irmãos em qualquer estado do nosso país, receba o nosso abraço aí, viu? Estão ligadinhos aí pelo aplicativo do rádio. Eita maravilha! Alô, povo de Deus! Recebe o nosso abraço. Hoje é sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Estamos chegando no final de mais um ano. Eita Deus poderoso, na virada vai ser bênção. Na virada, meu amigo, depois de 12 horas, nós vamos participar de um grande churrasco na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Já é tradição, todo ano, desde o ano que eu cheguei aqui. Todo ano, meu amigo, nunca falhou, churrasco daqueles bom demais da conta. E estamos aí na expectativa. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã é o nosso dia de oração, 27, né, ficou aí para o campo de fronteiras. Todo estado do Piauí, em todas as cidades, é um dia do mês, e o nosso campo é no dia 27, e amanhã já estamos aí nos organizando, das 6 às 18 horas, dia todinho de oração, tá bom? Se você quiser participar conosco, das 6 da manhã às 18 horas da tarde, a Igreja Assembleia de Deus, ali no Panorama Madureira, vai ficar o dia inteiro aberta. Quem quiser orar, é tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. Buscar o seu enquanto se pode achar, como disse Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. E como diz também Jeremias: clamas a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Boa tarde, missionária Celeste Sandy Carvalho, paz do Senhor. Está tudo bem contigo, minha irmã? Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Isaac. Eu pensei que o senhor já ia pregar. Grande. A paz do Senhor para todos os ouvintes do programa Semeando a Verdade. Estamos por cá, meu povo. Vai ligando, vai mandando mensagem aí pelo WhatsApp, vai pedindo aquele louvor que toca no seu coração, que nós tocamos para você com muito carinho, com muita satisfação. E nós vamos até às 18 horas nesse rojão aqui. Alegria total, porque nós temos Jesus na nossa vida e isso é o suficiente. Vamos embora, né, pastor? Vamos para frente. O crente salvo é alegre, não é, missionário? Deixe pim. O crente salvo é alegre. O crente vem só assim, com a cara velha ruim. Tem hora que a gente, né, fecha a cara pra... Tem hora que o negócio pega, pastor. O pessoal pensar que a gente é valente, né? Nadinha. Eita maravilha. Alô, fronteira. Você de qualquer bairro de nossa cidade, que está com o radinho ligado, avisa aí pro seu amigo e diz: ei, liga no rádio aí pra você ouvir um programa bom. Eita, programa vai bom. Não é, missionário? Bom demais da conta. Muito bem. Vamos aqui ouvir um louvor ou a propaganda missionária? Vamos atender logo o pedido da Grace, que ela disse que o hino dela tem que ser o primeiro do programa. Alô, minha filha Grace Kelly Santo de Carvalho, filho fala igual, fala filho igual do coração, os, né? O cearense, né? Tá botando boneco. Ai, ai. Muito bem. Um abraço aí, minha filhinha, um cheiro aí em Aparecida de Goiânia. Os outros já apareceram? Já. Ainda não. Ainda não? Muito bem. Mandar alô pros netinhos, né, que tá ouvindo também. Alô, meu neto Benício. E meu neto João Gabriel. E também meu genro Alexandre, né? Não sei se Alexandre tá por lá. Acho que tá trabalhando. Tá trabalhando. Muito bem. Vamos ouvir o louvor? Vamos ouvir a pedido da Grace Kelly. Sarah Evelyn, era Deus e eu. Muito bem.